suja, bastante suja. Lixos, assim, joga. Nem tanto não, mas é as crianças, né? As crianças jogam bastante. E vai direto pra escola. Não sei se pode ser assim, lixeira, né? Não. Mais lixeira também, não sei. Ou as escolas, ou mesmo em casa. As pessoas mais nós que somos adultos, conscientizar, né? As crianças. Também na escola, tratar, falou, ó, não pode jogar lixo na rua. Apesar que as escolas devem que ensinam, mas devem ensinar mais, né? Eu acho. Ia pro bueiro, do bueiro ia entupir. Aí depois não sei pra onde que ele vai. Pro rio, né, talvez. Porque vai pro esgoto, o esgoto vai pro rio. Assim, eu não sei se esse aqui, aquele que passa ali, que vai pra meu gasto, não sei se é do Jucu. É aquele. E ele desce por lá. Onde que passa na usina. Uhum. Acho que é esse mesmo. Então eu conheço, igual muitas vezes passa na televisão mesmo, né? Tantos lixos que as pessoas jogam na rua e vai tudo pros rios, né? É triste. Isso aqui até que não tem isso, não, que é uma cidade pequena, né? Não tem tanto lixo assim, mas na cidade grande é complicado. Porque o ser humano é difícil, o ser humano. Porque o ser humano mesmo é sabendo que não pode, eles acabam jogando, né? A gente fala as crianças, mas tem muitos adultos que fazem pior do que as crianças. Que às vezes chupou a bala, não custa nada levar ela papelzinho na mão, colocar no bolso. E a gente quer achar uma lixeira, joga. Né? Porque é uma coisa tão leve, não é uma coisa pesada. Mas eu já vi muitos que jogam. As pessoas têm mais amor, né, para a cidade. Às vezes eles falam assim que a gente tem que ter amor pela nossa casa. Mas nós temos que ter amor também pela cidade onde que nós convivemos, né? Porque a gente convive, a gente está passando na rua, ou seja, os filhos da gente. Então que nós devemos ter mais consciência, né? Não tá jogando lixo nas ruas. Ou por exemplo, se tem igual o lixeiro de casa, tem o latão, a gente fala, né? O latão. Aí em vez de eles colocar o lixo dentro do latão, eles colocam o lixo no chão. Aí vem os cachorros e rasga. Em vez de colocar o lixo no lugar certo, né? Então as pessoas têm que ter mais consciência, porque muitas vezes a gente cobra das autoridades, cobra do prefeito, cobra né, dos encarregados, mas às vezes nós não fazemos a nossa parte. E eu vejo pessoas fazendo isso, então é feio isso. Então nós que somos adultos devemos dar o bom exemplo, né, para a cidade e para os nossos filhos também. Porque a hora que vier errado, eu falo, não pode, porque isso é feio fazer isso. Então as pessoas têm que mais se conscientizar, né? Para que a nossa cidade possa ficar limpa. Não só a nossa cidade, mas também os rios, né? Que a sujeirada vai tudo pros rios. Porque, por exemplo, hoje mesmo, se tivesse vindo chuva pesada, o lixo ia embora. Não ia dar tempo para me tirar o lixo. Então é isso que nós temos que pensar. Porque às vezes fala assim, vou jogar na rua e o lixeiro varre. Mas o lixeiro, tudo bem, o lixeiro é para varrer. Mas se vier chuva antes, né? É complicado, porque às vezes o lixeiro... Ah não, já vi gente falar assim, tem que jogar na rua mesmo porque senão o lixeiro fica sem trabalhar. Concordo, mas e se vier chuva? Aquela chuva forte que carrega, às vezes eu estou aqui mesmo e a chuva me esconde aqui, mas a lixeira vem, ó. Vai tudo embora, não dá tempo a gente varrer. Então a gente tem que pensar esse lado também, que as pessoas varrem, mas também se a chuva forte vier, não dá tempo para a gente varrer. Vai embora tudo, pô. Pôs o valo, né? Pôs o rio.